Faz tempo que deixei de lado o assunto sinistro, mas confesso que de vez em quando me alegro um pouco falar disso. Eu tô de boa, tô em paz, estou tranquilo, mas continuo receptivo a todos os homens que desejam isso. Que desejam vir as lástimas de alguém que sempre questiona o porquê de todas as coisas, a verdade coberta pela lona, que camufla o olhar de quem deseja saber o certo, passa por cima do grande erro mesmo estando atento e esperto. Express what's in our hearts and mind. I know we have many things to say. We shouldn't waste another day. I feel that we should take the time. Express what's in our hearts and mind. I know we have many things to say. We shouldn't waste another day. A vida segue, você entra pela porta da frente do circo. Assiste camarote, espetáculo que tira os seus risos. Muita gente se engana porque a verdade machuca. Ninguém quer aceitar o erro, prefere aceitar a loucura. Os antidepressivos fornecidos pela onda da tela, que informa de acordo com a vontade fria e singela. Você muda de canal, mas a programação é a mesma. A intenção é desviar a atenção daquele que não tem certeza. Express what's in our hearts and mind. I know we have many things to say. We shouldn't waste another day. I feel that we should take the time. Express what's in our hearts and mind. I know we have many things to say. We shouldn't waste another day. O amor está perdido, o ódio agora impera na alma. As atitudes que são tomadas assustam aquele que sempre manteve a calma. Não adianta muito aqui, você paga um preço caro se um dia quiser sorrir. Simplicidade vista como idiotice no mundo podre. Não se olha mais nos olhos e se deseja uma boa noite. Isso muito me incomoda em saber que tudo é assim. Pouco tempo se passou e rapidamente tudo foi pro fim. I feel that we should take the time. Express what's in our hearts and mind. I know we have many things to say. We shouldn't waste another day. I feel that we should take the time. Express what's in our hearts and mind. I know we have many things to say. We shouldn't waste another day. Into our romance, the things we hold so close, my dear, understand.